teus segredos eu quero desvendar. A tua boca de novo quero beijar. Esse seu cheiro que não sai de mim. Confesso que eu nunca amei alguém assim. Eu fico bobo cada vez que penso em nós. Fico feliz só de ouvir a sua voz. Lembrando tudo o que a gente viveu. Cada minuto e segundo eu fui só seu. Eu conto as horas pra te ver. Não consigo ficar sem você. Tá no coração essa emoção. Vem do brilho do seu olhar. Eu quero ser o seu príncipe encantado. O cara certo pra estar do seu lado. Viver essa magia, te fazer feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Que eu sempre quis. Eu fico bobo cada vez que penso em nós. Fico feliz só de ouvir a sua voz. Lembrando tudo o que a gente viveu. Cada minuto e segundo eu fui só seu. Eu conto as horas pra te ver. Não consigo ficar sem você. Tá no coração essa emoção. Vem do brilho do seu olhar. Eu quero ser o seu príncipe encantado. O cara certo pra estar do seu lado. Viver essa magia, te fazer feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Eu conto as horas pra te ver. Não consigo ficar sem você. Tá no coração essa emoção. Vem do brilho do seu olhar. Eu quero ser o seu príncipe encantado. O cara certo pra estar do seu lado. Viver essa magia, te fazer feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Que eu sempre quis. João Lucas e Matheus, Príncipe Encantado, fechando a edição de hoje do Central do Sertanejo, que fica por aqui desta segunda-feira, 21 de outubro. Mas amanhã estaremos juntos novamente, curtindo mais uma edição. Um grande beijo a todos, um excelente começo de semana e até amanhã. Tchau, tchau! Fique ligado, não saia da frequência. Já, já, tem